um num dia de sol em Mongaguá. Abro mais uma gelada num dia de sol em Mongaguá. Cogumelo e chocolate eu como numa noite em Mongaguá. LSD na língua numa noite fria em Mongaguá. Legaliza drogas, legaliza aborto, vandaliza o patrimônio desse porco. Legaliza drogas, legaliza aborto, vandaliza o patrimônio desse porco. Eu bolo mais um num dia de sol em Mongaguá. Abro mais uma gelada num dia de sol em Mongaguá. Cogumelo e chocolate eu como numa noite em Mongaguá. LSD na língua numa noite fria em Mongaguá. Não importa a distância entre nós, vivemos em mundos diferentes. E mesmo gostando das mesmas músicas, somos tão diferentes.